Solta o som, Cassinho. Vamos fazer a rocha pra galera, né? Ô, paixão, e a rocha? Vamos nessa, Bruno Bruni. Acaba não mudando. Bruno Bruni, Jobson Show, vivo. Luz da Torre. Esse... Marica Lanches. Esse seu coração frio, beijo quente, tá dando um choque térmico na gente. Com tanto esquenta fria, nosso clima varia. Já, já, eu fico doente, arrochei, vai. E sempre que um solto, o outro prende. Vai! Se um tá de boto, quer brisa, perde da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente, quem tá em casa canta. Se for pra voltar de novo, não tem como. Ou a gente congela, ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem como. Ou a gente congela, ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da mas Bahia. Nunca, mas nunca, arrocha, e a rocha. Oi, assim Jobson Show e Bruno Bruni, pai e filho ao vivo. Pai é um prazer imenso, Bruno. Hey! E sempre que um sol tudo bem. Se um tá de boca é brisa, sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não tem mono. Ou a gente congela, ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem morro. Ou a gente congela, ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem morro. Ou a gente congela, ou pega fogo. O gelo da Europa pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Meu pai, se for pra voltar de novo. E a rocha? Bruno Bruni é sucesso já. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Esse é sucesso, viu? Bruno Bruni. Oh, orgulho demais, meu pai. Sucesso! Daqui a pouco é meu filho aqui também, assim. É ao vivo, Bruno Bruni.